Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM da Boa Nova. E eu tenho a noção que a perseverança só pode ser uma virtude. A verdade é que a banda, aliás, o autor de quem estamos a falar, reporto-me aqui, Alberto Índio, tentámos falar com ele a propósito do seu segundo trabalho, que na altura não conseguimos, mas pois bem, é com base no terceiro, um acústico, saído bem recentemente, agora em maio, já está portanto aí à venda, permite ter uma segunda conversa com o Alberto Índio, uma vez que, no que diz respeito ao álbum de estreia, e com isto estamos a recuar a abril de 2011, fizemos na altura o destaque devido, como uma semana inteira dedicada precisamente a este disco. Pois bem, Alberto Índio, que está connosco via telefone e a quem saudamos naturalmente, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital. Ah, muito obrigado. Muito obrigado também pela vossa persistência em continuarem a querer falar comigo. Claro que sim. Sabem que às vezes nem sempre as agendas coincidem, outras vezes nem sempre, enfim, o management consegue, enfim, encaixar-nos a todos. E aquilo respeito à Boa Nova, até insistentemente tínhamos interesse em divulgar. Não obstante, o disco, claro, foi passando aqui na Boa Nova. E à semelhança do que acontece aqui, logo que foi pré-anunciado por via de um tema, ainda no final do ano passado, de que estaria para sair um novo disco de Alberto Índio. O Alberto já percebeu que de algum modo tem que ir, enfim, alimentando a chama, né? E cativando as pessoas. Sim, é um bocado querer pôr as pessoas a par do que se está a fazer, do que se está a cozinhar e abrir levantar um bocadinho das pontas do véu às vezes, para manter as pessoas do outro lado, não é? E pronto, e aguçar o apetite, obviamente. Quando tudo pode acontecer, digo o que sinto, nada fica por dizer. Só assim vais ficar a saber que naquele dia esse teu olhar, perdido na incerteza de saber, fez-me acreditar. Quando é assim, deixo-me levar. Eu sou céu, mas posso dar-te um mundo onde só entras tu e eu. Tornei a minha vida um jogo de xadrez, pensando em jogadas para te ver só mais uma vez. E assim vou continuar. Não é em vão, não queiras entender o que não tens. Vou-te dizer, acredites ou não. Eu sou assim. Não quero saber do fim. Mas se depender de mim, posso não chegar ao céu, mas posso dar-te um mundo onde só entras tu e eu. Sei de cor todas as conversas, assuntos banais, segredos e histórias diversas, confidenciais. Seja como for, contigo tudo é inspirador. Quero viver cada momento, fazer parte da tua história de amor. Saber. Pardo Índio goza, e bem, de uma particularidade que é esta, que é, as pessoas estão normalmente à espera dos seus trabalhos. Eu não tenho muito essa noção, acho que eu é que continuo a acreditar que há pessoas que, por muito poucas que sejam, que dão valor àquilo que se faz com honestidade, e enquanto eu acreditar nisso, vou continuar a ter força para trabalhar e vontade de trabalhar, sejam duas ou três pessoas que estejam à espera de ouvir as minhas canções, seja a minha família até, a perguntar então quando é que a tua música está pronta. Isso já é suficiente para eu ter vontade de trabalhar e de pôr as coisas cá fora. Se é muita gente que está à espera do meu trabalho, não sei, não consigo imaginar. Se são muitas, eu fico obviamente muito contente. Se assim não fosse, como é que justificamos que no momento em que você coloca no YouTube um tema, ele tenha milhares de visionamentos tão rápido? Como é que eu justifico? De certa forma, a internet também tem essa vantagem, não é? Hoje sim, em dia, claro que sim. Conseguimos chegar a um maior número de pessoas do que há uns anos atrás qualquer banda conseguiria, não é? Sim, mas se repare bem, uma coisa é o tema ter muitos visionamentos ao longo de semanas, não é? Uma coisa é que no momento em que, e isso aconteceu agora com Eu Sou Assim, e tinha acontecido com o Quero Dizer do álbum anterior, e tem visionamentos muito rapidamente, atinge valores muito elevados. Isso é sinal que... Obviamente eu não posso obviamente também ter o discurso de falta modéstia. Exatamente. Mas eu tenho noção de que há pessoas que gostam das minhas canções, há pessoas que estão atentas exatamente por irmos durante o ano chamando a atenção do que se está a fazer e abrindo, lá está o tal apetite com que as pessoas vão ficando, e se as pessoas gostam, partilham nas redes sociais, a rádio também ajuda muito, quando as pessoas ouvem uma música na rádio, não estão com o disco na mão, por isso muitas vezes procuram na internet saber o que é, saber que canção é aquela que me deixou a cantarolar o refrão, uhum, ou aquela melodia que não me sai da cabeça durante o dia, e vão à internet, vão ao YouTube, vão procurar o que é, os Spotify, hoje em dia, essas ferramentas todas de música digital que permite as pessoas saberem de quem é. Se gostarem, acredito que as pessoas que partilhem e que se reflita no número de visualizações. Porém, também tenho noção de que no YouTube há muita coisa má com muitas visualizações, por isso essa não pode ser uma balança a nível de qualidade. Há coisas que são execráveis, horríveis, que se partilham no YouTube e que têm milhares e milhares e milhares de visualizações. Há um bocado essa coisa do tudo o que é mau, tudo o que é ridículo, as pessoas também partilham muito. Por isso não pode ser um barómetro para mim de isto é um bom trabalho, foi bem feito ou não foi. Pronto, é sempre muito dúbio. Enfim, o mercado da música está de facto em transformação e está a aludir a essa questão. E sim, claro que de 2011 até 2016 as coisas mudaram muito. Se o YouTube não dá para ferir o sucesso das coisas, se a venda dos discos também já deixou de o poder fazer, hoje em dia, como é que um autor percebe, enfim, se está a chegar às pessoas? É por via dos concertos? Olha, obviamente tenho uma opinião formada sobre isto, não fosse isto a minha vida, mas é sempre um tema muito discutível, porque as pessoas podem ter opiniões diferentes, e até é bom e saudável que existam opiniões diferentes da minha. No entanto, eu acho que no início, se voltarmos ao homem primitivo até, o homem primitivo fazia música para comunicar e não havia uma indústria à volta do que é música. Não havia editoras, não havia lojas de discos, não havia Spotify, não havia YouTube, não havia tão pouco internet, não havia nada. A música fazia-se por necessidade de se fazer. E nunca o homem deixou de fazer música. Toda a indústria que foi sendo montada à volta da música, os agentes, os promotores, as lojas, os distribuidores, as editoras, por aí fora, foram tudo coisas que se foram montando à volta. Por isso eu acredito que todo o ruído que haja à volta da música não deixa de ser exatamente isso, ruído. nunca isso vai impedir que um músico faça música, quando o músico faz música de uma forma verdadeira, obviamente. Se for de uma forma fabricada, é natural que quando passa a haver escassez de recursos, que o músico abandone, ou que desista, ou que não tenha força para seguir em frente. Enquanto o fizer porque precisa, porque gosta, pode haver internet, pode deixar de haver internet, pode haver outra ferramenta digital qualquer que venha substituir a venda dos discos, pode haver mil e uma coisas. A música vai-se sempre fazer, eu tenho a certeza disso. Já é noite, já é tarde, e não tenho para onde ir. Corro as ruas da cidade sem vontade de dormir. Tantas mensagens, telefonemas, gestos e outros sinais. Desencontros nas esquinas de um tempo que não volta mais. Eu não sei se quero ou se não quero, como uma força que impede de viver. Eu não sei se quero ou se não quero, mas sei que um dia tu vais perceber que o tempo vento, mas nunca tenho horas de partir nem chegar. Entrego-me a cada momento, espero da vida o que tem para me dar. Estou em paz comigo e com o mundo. Vou vivê-la sempre a fundo, mas sei que eu não vou mais esperar. Eu não sei se quero ou se não quero, como uma força que impede de viver. Eu não sei se quero ou se não quero, mas sei que um dia tu vais perceber. Quem acha que vai ser o, entre aspas, o consumidor, uma vez já falámos aqui em indústria também, o consumidor deste álbum acústico? Quem é que irá à procura dos escaparates deste seu novo disco? Pois, eu considero que a minha música é um pouco transversal, porque eu tenho uma filha pequena que me diz várias vezes que na escola, que as colegas que cantam as músicas, que gostam muito das músicas, sabem as músicas de cor, nomeadamente nos teatrinhos da escola, acabam por cantar a música, por isso também apanho ali um bocado das pessoas mais novas, também a cantam. No entanto, também tenho muitos fãs da faixa etária dos 40, 50, até mais velhos, que gostam das músicas e que me abordam muitas vezes a dizer que gostam muito daquela ou daquela outra, por aí fora. Por isso eu não consigo rotular o meu público ou restringir o meu público a uma faixa etária, uma baliza pequena. Eu acho que é uma música transversal e acredito que sejam de uma forma transversal que as pessoas a procurem também. Vestido com um ar mais atrevido, não consegues disfarçar. É sempre mais difícil quando queres enganar. Não existe perfeição, olha para mim. Um dia sim, um dia não, já não há respeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Que é importante, gente com vaidade, é banalidade. Eu já vi de tudo. Todos são diferentes, todos são iguais. Uns só criticam, outros falam demais. Há gente perigosa que não sabe o que faz. Há gente para tudo que de tudo é capaz. Sabes tão bem que não tens esse direito. Olhar para alguém e ver só o que é defeito. Já procurei. E eu fico bem com alguém que me aceite assim como sou. Ninguém é perfeito. Quem é distraído e desleixado às vezes parece mal educado. No mundo real tudo é normal. Quem vive enganado, isso é muito mau sinal. Também há gente séria que sabe o que faz. Gente inteligente que de tudo é capaz. Sabes tão bem que não tens esse direito. Olhar para alguém e ver só o que é defeito. Já procurei por todo lado e sei que estou bem como estou. E eu fico bem com alguém que me aceite assim como sou. Tudo é o que parece ser, nem tudo é verdade. A maldade e a bondade são identidade. Na realidade todos somos assim. Não interessa de onde venho, não interessa onde vou. Só quero que me aceite assim como sou. Há sempre um defeito. Ninguém é perfeito. Há sempre um defeito. Naturalmente que há de ter um ponto de contacto com o tipo de música que faz. Pode ter um ponto de contacto também no que diz respeito à própria divulgação, que começou, por exemplo, por entrar numa, ter um tema numa novela. Sim, sim, eu tive um tema numa novela em 2011, salvo erro. Exato.

O seu timbre, ainda há pouco referiu, é facilmente reconhecido. Hoje, mesmo que o tema passe numa rádio e não seja anunciado a quem nos reporte, haverá hoje já um conjunto de pessoas que associa logo ao Alberto Índio. Isso muito também, perfeitamente, pela sua voz, porque é de algum modo distinta no panorama português. E isso, de algum modo, para si, acha que é um trunfo? Que lhe permite, de facto, quando chega com um tema novo, se reconhece, aí está novamente Alberto Índio? Eu tenho a certeza que é um trunfo que eu tenho. Não quero dizer, obviamente, que isso seja talento, porque até é uma coisa que advém naturalmente, não é? O timbre de voz que temos, não, muito dificilmente o conseguiremos mudar, não é? Eu cantando, as pessoas reconhecerem a minha voz é das melhores coisas que pode haver, como acontece com uma voz de um Rui Reininho, ou num panorama internacional, com uma voz como o Bob Dylan, ou como o Bono dos U2, que as pessoas reconhecem com uma frase ou duas, acabam por reconhecer. Obviamente não me quero pôr no patamar desses gigantes, mas se é disso que estamos a falar, obviamente que é um grande trunfo quando temos uma voz diferente do comum. Pronto, por muito talento que se possa ter, se for mais uma voz, se for mais um timbre facilmente confundível quando se ouve na rádio, certamente terá muito mais para pedalar, para se impor no panorama, obviamente. A chuva parou e a rua está vazia, fico aqui encostado a ver-te balançar no outro lado. Dizes que é tarde e as noites estão mais frias, e de olhos no chão culpas o tempo e continuas do outro lado. Tens medo de ficar A esse propósito também, outra imagem de marca que tem é que associamos Alberto Índio a um homem e uma guitarra. E eis que da capa deste disco é precisamente isso. Exato, um homem exato. E uma guitarra. Por acaso, é curioso falarmos sobre isso, porque uma das coisas que foi, aliás, o ingrediente principal que eu quis que estivesse sempre presente desde o primeiro minuto em que comecei a cozinhar este disco até ao fim, foi a genuinidade. Quis que prevalecesse sempre a genuinidade e a honestidade da mensagem. Até isso mesmo é o que se pretende de um disco acústico, a parte humana, o contributo humano, poucas maquinarias, poucos truques, uma banda a tocar ao mesmo tempo, o melhor take é o que ficou na gravação, e no que toca aos instrumentos acústicos, não há nada mais honesto e verdadeiro do que os instrumentos acústicos. Eu, como cresci a tocar guitarra, e a minha relação com a música vem de uma guitarra, acabamos até nessa parte em que estávamos a preparar o artwork do disco, falarmos mais uma vez disso e da minha vontade que o disco fosse aquilo que eu sou. Se já o tinha conseguido musicalmente com o que estava gravado, quis que a imagem do disco fosse exatamente as minhas raízes, que sou eu e a guitarra acústica, apesar do disco não ser as músicas não serem só eu e a guitarra acústica e ter uma banda toda a tocar comigo, acho que a imagem do disco consegue refletir e transparecer bem a minha ligação com a música, sim. Soltar dos lábios de alguém que sabe declamar. És o cheiro doce do verão que vai e vem e salta de estação em estação. E eu sou o anoitecer à espera que vás aterrar. Meu amor é vagabundo, corre o mundo, gosta de voar. Surgiu a ideia de vir a convidar duas pessoas para este disco, no disco reporta a duetos, não é? E reporto-me aqui ao Pedro Brunhosa e ao Miquel Solnado. O Miquel Solnado é um músico que eu admiro imenso, andamos praticamente na mesma faixa etária, somos praticamente a mesma idade, e é uma pessoa que, com quem eu me dei muito bem à primeira, quando comecei a ir mais vezes a Lisboa, foi dos músicos com quem eu mais privei, e que estabelecemos logo uma relação de amizade genuína, e que lutamos os dois pelas mesmas coisas, acreditamos nas mesmas coisas, e quanto a mim, estamos lado a lado nesta luta, que não é fácil, e nesta luta de tentar pôr a cabeça de fora no meio dos tubarões. E pronto, e achei que ao escolher alguém para cantar comigo um tema como o Sinceramente, que foi um dos temas que mais sucesso fez a nível radiofónico, que tinha que ser com uma pessoa que também não fosse um dueto forçado com alguém que não tivesse ligação nenhuma comigo, e fiz o convite ao Mikkel. O Mikkel aceitou de bom grado, e pronto, fiquei muito feliz com o resultado, obviamente. Sinceramente, tu podes abrir-te comigo. Honestamente, eu só te quero dizer: acertei no dia em que eu te encontrei. Acertei. Eu sei a palavra que tu desejas escutar. Tu és o segredo que eu vou desvendar. Acertaste no dia em que me encontraste. Acertaste no dia em que me encontraste. Então o nosso mundo girou. Ficaste tu e a noite veio trazer a escuridão. E aí então abri o coração, porque nada é em vão. Eu sei a palavra que tu desejas escutar. Tu és o segredo que eu vou desvendar. Acertaste no dia em que me encontraste. Acertaste no dia em que me encontraste. Então o nosso mundo girou. Ficaste tu e a noite veio trazer. Sei do perfume. Gosto de tudo quando estou contigo. Sinceramente, tu podes abrir-te comigo. Honestamente, eu só te quero dizer: acertei no dia em que eu te encontrei. Acertei no dia em que eu te encontrei. Então o nosso mundo girou. Ficaste tu e a noite veio trazer a escuridão. E aí então abri o coração, porque não. Abri o coração. relativamente ao Pedro Brunhosa, foi por circunstâncias da mensagem que a música tem, da aura que esta música Não Sou de Mais Ninguém tem, que eu achava que precisava, no caso de se fazer um dueto, que precisava de uma interpretação como o Pedro realmente, no meu ponto de vista, conseguiu genialmente dar-lhe. E peguei no telefone, liguei ao Pedro, porque temos essa proximidade por sermos do Porto e sermos amigos já há alguns anos. No entanto, foi um bocado aquele telefonema do o não é certo, tudo o que vier a mais é bom. Mesmo que ele dissesse que não, certamente ficaria contente de saber que eu tinha gosto que ele participasse no disco. No entanto, durante esse telefonema eu fiquei surpreendido porque quando ele percebeu da intenção que eu tinha, disse logo, epá, pronto, é para gravar, não é? Quando é que queres gravar? Vem cá ao estúdio, vamos gravar, vamos tocar o tema, vamos rolar o tema os dois e vamos lá isso, carregar no botão, rec, e vamos gravar isso. E foi um processo, pronto, de aprendizagem mais uma vez, porque o Pedro sabe muito de música, o Pedro é um músico fora de série, e eu poder trabalhar com um músico como o Pedro Brunhosa é um privilégio, obviamente. Só tu entendes tudo o que eu digo e sabes tão bem quem eu sou. Não sei se isto é um sonho eterno, mas se for que não tenha fim, tu já fazes parte de mim. A tua voz é o meu acordar e deixas os segredos para eu desvendar, porque tu és diferente e tens o que ninguém tem. Te há ouvido, não sou de mais ninguém. E tu, com aquele teu ar mistério, como uma brisa matinal, tu és o meu impulso carnal. O teu olhar há um sinal de prazer, e aquelas noites até amanhecer junto a ti é um momento divino, mas ficar só é o meu destino. Porque tu és diferente e tens o que ninguém tem. Digo-te ao ouvido, não sou de mais ninguém. Neste disco e ouvindo de fio a pavio e querendo de algum modo imaginar o que são os concertos associados a este disco, podemos dizer que este é um disco para mais para gente sentada? Eu temo que sim, apesar de poder sair prejudicado com isso. Uhum. Eu temo que sim, acho que é um disco mais para auditório, para recinto fechado. Uhum. Pelo menos no que toca a este disco em si. Obviamente temos um espetáculo já que já vem dos discos anteriores, de músicas mais fortes, mais com outro tipo de arranjos, que mais direcionados para ar livre, mas este disco em si, sem dúvida nenhuma, que me irá saber de outra forma, de outra maneira, tocá-lo para auditórios e para recintos fechados, obviamente. Tem muitos arranjos, tem muitos pormenores, tem um quarteto de cordas, tem um coro, tenho instrumentos acústicos em cima do palco, e isso consegue-se tirar mais partido, mesmo a nível acústico, sonoro, num recinto fechado, do que deu ao ar livre, tenho a certeza disso. E no contexto português, quando digo contexto português, do que se vive hoje em dia neste país, é fácil conseguir levar para várias salas este concerto? Não deve ser fácil, mas entreguei esse departamento à minha agência, que não irá ter trabalho fácil pela frente, mas vamos ver. Eu tenho todo o gosto em levar este disco para a estrada, já temos algumas datas para o verão, dentro destes moldes. Quero obviamente duplicá-las ou triplicá-las, pelo menos multiplicá-las eu quero, com certeza. E quanto mais datas surgirem, melhor. E a pergunta foi feita nesse sentido, para que quem lá está em casa perceba os constrangimentos que vivem os músicos hoje no nosso país. Muitas vezes há que adaptar às circunstâncias, não só àquilo que se gosta de fazer, mas muitas vezes àquilo que é possível fazer. Como é que é hoje lidar, enquanto músico, lidar com esta realidade? Vivo um pouco como um louco que vai acreditando que é possível. É sempre possível. Eu sou um otimista, acho sempre que é possível levar para a estrada um quarteto de cordas, um trio de sopros, um coro, dois guitarristas, um pianista. Acho sempre que vai ser possível. Vai sempre ser possível acontecer. Vamos todos, não vai ser preciso reduzir a banda. Pronto. E depois, no entanto, acabamos sempre por nos deparar com essas dificuldades. Acho que não sou o único que se depara com essas dificuldades. Há vários músicos que até acabam por moldar o seu espetáculo para irem a voo, a trio, ou até às vezes sozinhos, para que seja possível, mesmo a nível financeiro, justificar ir para a estrada. Pronto, acho que é uma dificuldade com que todos se deparam. Não é por ser em Portugal, não é por ser na China ou no Japão, acho que em todo lado é assim. No entanto, também vejo que há segmento e há campeonato para irmos com uma banda gigante para a estrada e lá está, irmos de encontro àquilo que nós queremos fazer e que queremos mostrar às pessoas. E enquanto eu vir que isso acontece com outros, é legítimo que sonhe que aconteça comigo. Por isso estamos aqui a arregaçar as mangas, e não vai ser para arregaçar as mangas, e não vai ser por isso que eu vou deixar de fazer um arranjo de cordas, ou vou deixar de ter dois pianistas, ou não vai ser por isso que, na altura em que estamos a fazer a música, em que a música pede para nos levar para um lado, que eu vou deixar de o fazer. Não pode ser, temos que nos sujeitar à nossa loucura um bocado. Antes de deixar ir embora, queria recuar aqui um pouco ainda ao momento da criação do disco. Uhum. Chegamos aqui com 9 temas, sendo que uma é uma remistura. Exato. E a pergunta que se impõe é esta: e tudo o resto que ficou na gaveta, como é que, enquanto autor, porque é autor dos seus temas, como é que se faz esta depuração para chegar a estes 9? Eu, por acaso, confesso que não sou um autor assim, um compositor assim tão imediato como eventualmente até haja pessoas que possam imaginar isso. Não tenho tantas canções na gaveta como isso. Se o disser, estou a mentir com todos os dentes que tenho. Tenho algumas canções inacabadas. Sei que tenho músicas que podem fazer parte do meu próximo disco. Disco esse que vai existir de certeza absoluta. Não vou ficar por aqui. Mas não são músicas que estão acabadas e que tenham ficado de fora, no sentido de selecionar quais é que iriam entrar e quais é que iriam ficar de fora. As músicas que tenho, tenho que levá-las para o estúdio, ter outro processo criativo, não precisa de ser igual, mas arregaçar as mangas e acabá-las. Neste momento não estou nesse processo, estou até a saborear a saída do disco. Como estávamos a falar há bocado, estou ansioso de ir para a estrada para mostrar este disco e não estou propriamente a pensar no próximo, mas sempre com um olhar no futuro e de que este não é o último. A roupagem que deu aqui alguns temas novos foi eventualmente por via daquilo que ia apresentando ao vivo, que foi intuindo aquilo que podia cambiar na música, sabendo que as pessoas iam gostar da maneira que ia normalmente pegar nelas? Sim, isto foi pronto, lá está, como falávamos, a necessidade e a vontade de fazer um disco genuinamente humano e com a componente acústica bem presente. Eu e o Rodolfo Cardoso, que é o produtor que trabalha comigo desde o primeiro disco, em conversa e a mexer exatamente nestas ideias que estavam em cima da mesa, acabamos por recorrer a um orquestrador e a um músico, quanto a mim, genial, de seu nome Artur Guimarães, que se disponibilizou em trabalhar connosco e fazer os arranjos das cordas. Toda a orquestração que se ouve neste disco é a autoria do Artur Guimarães. Obviamente esta componente orquestral que dá a este disco uma forte personalidade não me sai só a mim da cabeça, não me saiu a mim da cabeça, seria então aí é que seria de admitir que eu era mesmo um louco. Eu acabei por me fingir às minhas canções, às minhas composições, à vontade que tinha de lhe dar uma roupagem nova, e fui a par do Artur Guimarães e do Rodolfo Cardoso, conduzindo por onde queria e por onde não queria. E foi uma questão de consenso entre os três. Assim que estabelecemos e chegamos a um consenso, levamos a música para o estúdio, apresentamos aos restantes músicos e à banda toda, não é? E fomos para o estúdio gravar, já com os arranjos feitos, e isso, obviamente, quem ouve o disco consegue perceber que é um disco assim, feito desta forma. Ao despedir-nos, deixamos aqui um aviso à navegação para quem nos está a ouvir, que na nossa página está o muito bem conseguido teledisco, gosto mais de dizer assim, um trabalho do André Tentugal, muito bem conseguido, para, enfim, youtubar uma parte do disco, que acho que sim, que foi, está muito bem engraçado. Mais um nortenho a colaborar com o Alberto Índia. Exato. Alberto, agradecer-lhe novamente a disponibilidade que teve uma vez mais com a Boa Nova. Enfim, já fica agendado. Só lhe falta pôr a data. Uma nova conversa, mais que não seja para esse novo trabalho que disse aqui há pouco que não ia ficar por aqui. Portanto, eu terei sempre todo o gosto em falar com vocês. Sei que são uma rádio que apoiam muito a música portuguesa e isso é de louvar. Por isso podem sempre contar comigo no que for preciso e no que eu puder ajudar estarei sempre disponível. E força aí, força nisso, estamos juntos, força na luta, e vamos olhar em frente e ter sempre boas perspectivas de futuro. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Quando tudo pode acontecer, digo o que sinto, nada fica por dizer. Só assim vais ficar a saber que naquele dia esse teu olhar, perdido na incerteza de saber, fez-me acreditar. Quando é assim, deixo-me levar. Eu sou assim. Não quero saber do fim. Mas se depender de mim, posso não chegar ao céu. Posso dar-te um mundo onde só entras tu e eu. Tornei a minha vida um jogo de xadrez, pensando em jogadas para te ver só mais uma vez. E assim vou continuar. Não é em vão.